É tarde, tarde, tarde! Temos 20, no máximo 22 minutos para a vossa prova real. E depois é a seguir, seguir, seguir, para o vosso discurso na sociedade histórica. E depois disso, temos de nos despachar. Despachar mesmo para a sociedade de chá e horticultura. E depois, chega-se a lição de matemática, a lição de geografia, a lição de ciência. O que eu quero mais na vida, ter um dia só para mim. É um desejo, mas eu sei que não vai ser assim. Sem lições, lordes ou lanches, sem ter de casar com o rei. Livre de tudo e de todos e de qualquer lei, um dia serei. Quero um dia inteiro para mim, porque o meu desejo é nunca ter de trabalhar até dormir em pé. Toda a roupa bem depressa, com o ferro eu engomei. A minha vida não é bem o que eu sonhei. Se agora sei. Madame Carla. Mas tu achas que isto é o quê? Um cabaré? Parece mais uma cadeia. Retreite! Tu vais trabalhar para mim mais 37 primaveras. Mas eu já paguei mais de metade. Mas há os juros, não é? Os teus pais deviam ter pensado nisso antes de me virem pedir. Foi para me alimentar. Paciência. Livre eu quero ser, enfim. Livre sempre até ao fim, sim. Sim. Quero mais, vou sair. E com tudo eu me vou rir. Descobrir e sorrir. E um beijo teu sentir. Eu tenho muita pena, querida, mas como falámos, evitou-te de casos com o rei Dominic. É a única forma de continuar a governar o reino. É claro, é o meu dever. Oh, olha, mais uma prenda de noivado. Vão pensar que eu tenho sorte, só que não é bem assim. Cada prenda que recebo é um peso sobre mim. Vou ser forte e destemida, para cantar eu tenho um dom. Todos irão ouvir esta voz, vai ser tão bom. Mas que lindo som. Não quero ficar assim. Seguir a minha saída.